Bora e Suplementos. Sofre daí que eu canto daqui, São Paulo. Será de Não Rios, quem machuca é nós. Quando fecho os olhos ainda te vejo aqui nos meus lençóis. Na boca ainda sinto o gosto dos teus beijos. Estou pensando em nós. Esse amor insano que não faz sentido maltrata o coração. Pouco a pouco vou perdendo o juízo de paixão. Fotografia espalhada pela casa aumenta o meu sofrer. A vida está vazia, já não faz sentido. Onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado não vai te amar como eu te amei. Gostar de alguém assim, se isso for pecado, eu pequei. Se eu quiser chorar é por amor. Se eu vivo a sofrer é solidão. Seu cheiro ainda está no cobertor. Meu nome está no verso da canção. Foi fácil pra você fugir de mim. Difícil foi mentir pro coração. E você foi embora e vai voltar e me tira de vez da solidão. Enquanto houver amor, enquanto houver paixão, eu vou te esperar. Pra sempre vou te amar. Chama de Léo Rios, o homem que machuca. Oh, paixão. Eu sei que esse cara que está do seu lado não vai te amar como eu te amei. Gostar de alguém assim, se isso for pecado, eu pequei. Se eu quiser chorar é por amor. Se eu vivo a sofrer é solidão. Seu cheiro ainda está no cobertor. Meu nome está no verso da canção. Foi fácil pra você fugir de mim. Difícil foi mentir pro coração. E você foi embora e vai voltar e me tirar de vez da solidão. Enquanto houver amor, enquanto houver paixão, eu vou te esperar. Guarda meu coração. Enquanto o sol nascer, procura, não quero te esquecer. Pra sempre vou te amar. Enquanto houver amor, enquanto houver paixão, eu vou te esperar. Guarda meu coração. Enquanto o sol nascer, eu vou te procurar. Te esquecer, pra sempre vou te amar. Senão de Léo Rios, os homens sem coração. Neto na batera. Encosta de Oia Rocha, São Paulo. Oh, paixão. Clínica Sorriso Feliz. Todo mundo aí.